Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quando eu queria interromper brevemente essa exposição sobre a questão dos símbolos, que tenho a qual tenho dedicado as últimas aulas, e contar para vocês alguns episódios da minha vida que ajudam a colocar na devida perspectiva tudo isso que eu estou fazendo neste curso. E é só por isso que eu estou contando, evidentemente. Não por achar que seja uma vida de excepcional importância. Bom, para mim é, porque é a única que eu tenho. Mas é porque elas explicam em grande parte o que nós estamos tentando fazer neste curso. Então, em meados dos anos 70, isto é, 40 anos atrás, eu tinha uma livraria em São Paulo, a livraria Zipac, a qual parece que existe ainda, em parceria com o então diretor da revista Planeta, Luiz Pellegrini. E um dia, ele chegou para mim e disse: "Eu quero comprar a sua parte na nossa sociedade." Eu perguntei: "Por quê?" Ele disse: "Porque você é o pior sócio do mundo." Eu disse: "Mas por quê?" Ele disse: "Bom, é simples. As pessoas chegam aqui na livraria e perguntam: 'Que livro eu devo ler sobre teosofia?' Você responde: 'Nenhum.' 'Que livro eu devo ler sobre UFOs?' Você responde: 'Nenhum.' E assim por diante. Assim não dá, né?" Então eu falei: "Pensando bem, você tem razão." Ele me fez uma oferta até generosa, eu aceitei. E com o dinheiro que eu obtive disso, eu montei uma escola, que era a Escola Júpiter, onde dá cursos de astrologia, de simbolismo, de religiões comparadas, de arte, etc, etc. E por onde passaram vários professores ilustres, como Adora Ferreira da Silva, o Inácio da Silva Teles, Michel Weber, Adriano Colangelo e muitos, muitos outros. A escola durou algum tempo, depois teve alguns problemas financeiros. E por volta de 1980, quer dizer, vai fazer 37 anos, eu a fechei. Mesmo porque, tendo ali exercido a profissão de astrólogo por um pouco menos de 2 anos, profissão que, aliás, no Brasil é uma profissão legal e regulamentada, eu havia chegado à conclusão que as técnicas em uso na astrologia criavam mais problemas do que resolviam, e apesar de elas terem obtido alguns sucessos espetaculares, e creio que a reportagem que a Veja fez comigo na ocasião demonstra isso suficientemente, quando daquela análise do horóscopo do Fernando Gabeira, tá certo? Onde eu, sem saber quem é o camarada, descrevi toda a vida dele, ali os episódios principais, vamos dizer que traços principais de caráter, né? Apesar disso, me parecia que as técnicas astrológicas eram muito toscas, muito nebulosas, muito confusas, e que não seria muito honesto continuar utilizando profissionalmente técnicas nas quais eu não podia confiar 100%. Isso quer dizer que eu parei a leitura de mapas astrológicos, já fazia 37 anos, e eu continuei estudando o assunto, para ver se conseguia introduzir um pouco de ordem naquela confusão. Vocês que nunca estudaram assunto, vocês não têm ideia do que é a barafunda de opiniões astrológicas, não só agora, mas ao longo dos tempos. Se você estudar os clássicos da astrologia, como Morand de Villefranche, Jerônimo Cardano, Guido Bonatti, etc., você vai ver que já era uma, isso aí já é uma confusão que já vira o tempo da Grécia e Roma. Cada um diz uma coisa diferente, e é uma espécie de vale-tudo. De modo que tudo acaba ficando por conta do mero talento individual do astrólogo, se algum ele tiver. No entanto, a existência do fenômeno astrológico, isso é, de alguma relação entre as posições dos planetas, dos astros no céu e os acontecimentos terrestres, me parecia uma evidência. Aliás, evidência que sempre foi aceita durante toda a história da Igreja Católica, mesmo pelos piores críticos da astrologia, como o próprio Santo Agostinho, que tinha horror do astrólogo, reconhecia que o fenômeno existia, e Santo Tomás de Aquino e Dan Scott e outros. Isso aí, para todos os escolásticos, era uma obviedade que não precisava ser discutido. O que se podia ser discutido era exatamente o ponto que eu estava discutindo, quer dizer, a atividade preditiva e analítica dos astrólogos. Isto sim pode ser discutido. Então, logo eu fechei a Escola Júpiter, comecei a dar cursos particulares, tinha um monte de alunos, era um negócio que fazia um certo sucesso. E até que um dia me apareceram os alunos dizendo que Nós tínhamos, na época, todos nós tínhamos muito interesse por religião comparada, simbolismo, esoterismo, essa coisa toda. E vieram me contar que existia uma tarica, uma organização esotérica islâmica em Campinas. Eu achei que era treta e não liguei. Mas continuaram insistindo, insistindo, insistindo. E um dia me disseram: não, agora eles têm uma sede aqui em São Paulo, estão convidando você para ir lá visitar. E tanto insistiram que eu falei: tá bom, vamos lá. Quando eu chego lá, estavam 80% dos meus alunos lá. Quer dizer, eles já tinham se infiltrado ali no meio, cooptado todo mundo. Eu vi aquilo, fiquei aterrorizado. Falei: bom, agora tem que manter aqui um low profile para ver se entendo o que está acontecendo, né? E continuei frequentando aquela porcaria enquanto investigava. E fui descobrindo que os chefes da coisa, uma dupla de irmãos originários da Índia, de nacionalidade britânica, já eram conhecidos picaretas, estelionatários, né, já amplamente denunciados na Inglaterra, e que estavam então expandindo as suas atividades na América Latina, mais especificamente Argentina e Brasil. Havia muitos argentinos no meio da coisa, inclusive o chefe da banda no Brasil era um argentino. À medida que fui descobrindo o que se passava ali, eu acabei, por uma série de circunstâncias que não vem ao caso, acabei denunciando a coisa ao Ministério Público, e houve então um inquérito, um escândalo nacional, o negócio apareceu no Jornal Nacional, a Polícia Federal invadiu a sede dos caras, o sujeito teve infarto, e foi uma desgraça, né? Tanto que até hoje os caras têm horror de mim, eles me veem e saem correndo, falando: não, é o diabo, né? E o inquérito se complicou de tal maneira, eram 16 volumes de 1.000 páginas cada um, que ninguém entendia mais nada. Claro que o inquérito não ia dar coisa nenhuma, mas pelo menos teve o mérito de afastar esses sujeitos do Brasil durante alguns anos. Já devem ter voltado e devem estar, os seus sucessores, porque os chefes da coisa, ambos já morreram. Um dos camaradas que me ajudaram a entrar na pista da história desses bandidos foi um sujeito chamado Martin Lings, que era um ex-chefe do Departamento de Manuscritos Orientais do Museu Britânico. Eu escrevia ele, como escrevia muitas pessoas, escrevia dezenas de pessoas que me pareciam poder ter alguma informação útil a respeito. E comecei a trocar figurinhas com Martin Lings e com outros estudiosos da área, como William Stoddard, que é do Canadá, o Rama Kumaraswamy, filho do célebre Ananda Kumaraswamy, que foi diretor do Museu de Arte de Nova York, e muitos outros, o Seyyed Hossein Nasr e muitos outros. Né? Seyyed Hossein Nasr tinha sido ministro da Cultura no tempo do Reza Pahlavi no Irã, estava então exilado nos Estados Unidos, onde era professor da Universidade George Washington. E eu vivia incomodando essas pessoas com perguntas. E um dia o Martin Lings disse para mim: olha, depois que você teve esta experiência com esta organização, que se dizia sufi, ou seja, esoterista islâmico, e que é evidentemente um bando de farsantes, seria bom você ter uma experiência do sufismo autêntico, que ele então dizia representar como segundo no comando, ou mukaddam, da tariqa chamada Mariamia, em homenagem à Nossa Senhora, fundada por um cidadão suíço, Fritz Schwann, que tinha recebido as suas iniciações no Marro na Argélia, do Sheikh Ahmed El Alaoui, que era uma figura célebre. E Schwann tinha voltado da Argélia no meio dos anos 50 com a seguinte promessa: eu vou islamizar o Ocidente. E, bom, dito e feito, mas na tarica você ingressava, nessa tarica especificamente, né, você ingressava independentemente da sua religião, porque o Shuam orientava grupos de várias religiões, islâmicos, cristãos, budistas, etc., etc. Um dos fatores que me alertaram para o caráter específico dessa tarica foi o encontro que eu tive com Martin Lings em Lima, Peru, quando de um congresso de religiões comparadas, no qual havia vários representantes de várias tradições religiosas, um budista, um cristão ortodoxo, um protestante, um católico, etc. Um católico era o famoso padre Raimundo Panikkar, que escreveu vários livros importantes, um padre indiano. E Eu via todas aquelas conferências e um dia o Martin Higgs disse: olha, hoje lá no meu apartamento, nós estávamos todos no mesmo hotel, Hotel Crillon, em Lima. Aliás, ali havia uma inflação desgraçada que na hora de pagar a conta, enchi três caixas de sapato de dinheiro, pagar a conta de 4 dias. Três caixas de sapato cheio de dinheiro peruano, toma lá, pagamento. Então, convidou para essa noite no meu apartamento, no hotel, nós vamos ter uma reunião da Tarika. Eu chego lá e estavam lá todos os conferencistas, quer dizer que eram todos membros da Tarika, todos discípulos do Fritjof Schwann, né, atuando publicamente em nome das suas diversas religiões, mas evidentemente sob a direção de um sheik, um mestre que permanecia islâmico, evidentemente. E eu topei então ingressar na Tarika. Marcamos um encontro. Então o Fritjof Schwann não estava mais na Suíça, ele estava aqui nos Estados Unidos, no estado de Indiana, e marcamos um encontro. E eu cheguei lá, recebi os ritos de agregação e entrei na Tarika, onde logo arrumei encrenca. Evidentemente, não, a coisa não era nada do que eu podia imaginar. Eu imaginei que ia chegar, encontrar um velhinho assim varrendo a sede da Tarika, que a gente ia tocar um papo e tal. Eu cheguei lá, um negócio todo burocrático e hierárquico, quando você. Era assim, era um ambiente mais artificial e insincero que você podia imaginar. Então, desde o primeiro dia, eu já não gostei do negócio e já voltei para o Brasil pensando: ih, onde é que eu fui amarrar meu burro? A sorte é o seguinte: o ingresso na Tarika não tinha nada a ver com uma conversão islâmica. Conversão islâmica é feita através de um ritual público, onde você reúne a congregação numa mesquita e você faz a chamada declaração de fé. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Quer dizer, só Deus é Deus e Muhammad é o seu mensageiro. Publicamente, com a intenção de assumir um compromisso. Eu nunca fiz isso nunca me aconteceu, mesmo porque o Schwann, muito cioso de preservar o segredo da sua tarika em face da curiosidade dos religiosos exotéricos, da religião popular, nos proibia de frequentar mesquitas, né? Então, é claro, eu violei essa proibição algumas vezes por curiosidade, queria saber como é que é. Mas isso foi tudo. Esse foi todo o contato que eu tive com o exoterismo islâmico. Então, o próprio Martin Lings, em correspondência, me explicou: não se trata de maneira alguma de você abandonar a Igreja Católica, isso é o que nós chamamos, tecnicamente, uma oportunidade espiritual. Mais ou menos no sentido em que Thomas Merton praticou a ascese budista durante anos, sem jamais se converter ao budismo, sem deixar de ser um monge católico. Então a questão, vamos dizer, da religião exotérica não entrava em discussão ali. Quer dizer, esoterismo é outra coisa. Ao fim de alguns meses, eu já tinha perdido totalmente a confiança. Não nos conhecimentos espirituais do Fritjof Schwann, que são absolutamente inegáveis, e os livros dele estão aí para comprovar, mas no seu discernimento espiritual, que não me parecia, discernimento psicológico, que não me parecia de maneira alguma suficiente para lhe dirigir pessoas. Uma coisa é você escrever livros, dar explicações teóricas, outra coisa é você ser um mestre espiritual que vai dirigir alma por alma. O Schwann, do ponto de vista do discernimento espiritual, me parecia um sujeito totalmente tapado, porque se cercava de um bando de picaretas, confiava nas pessoas erradas. E tão logo eu cheguei lá, tão logo fui aceito na Tarika, ele me nomeou mucaddam para o Brasil, representante para o Brasil. Falei: mas como? Eu acabei de chegar, não entendo nada do negócio, né? Já me pareceu uma coisa meio estranha. Além de me nomear mucaddam, ele, em vez de passar as instruções para mim, passava para um outro sujeito, despertando então ambição, rivalidade, criando um ambiente absolutamente infecto. Depois de alguns meses, eu comecei a ficar com o saco cheio daquilo, escrevi umas cartas mal criadas, evidentemente. Eu fui banido da Tarika, fui expulso da Tarika, o que foi uma sorte, porque Tarika você só pode entrar, você não pode sair, só pode ser saído. Então eu, de certo modo, involuntariamente, provoquei a minha própria saída, que era exatamente o que eu queria. Ainda assim, tendo em vista o débito intelectual que eu sempre reconheci com o Schwann, que eu aprendi muito com os livros dele, eu, durante 20 anos, não abri minha boca para falar mal dele, né? Tão logo nós saímos, o Schwann e o círculo dele ficaram com medo de que a gente aprontasse alguma coisa contra eles. Não íamos aprontar nada, nem tínhamos meio de fazer. Mas nós soubemos que o procedimento regulamentar dessa tarika, quando tem algum inimigo, algum traidor, uma coisa assim, O procedimento normal era fazer um assédio judicial em torno do cara. Né? Tem vários casos, estão documentados, alguns deles no livro da Marie-France Jambe, Esoterismo e Ocultismo em torno da Neguinon, tem lá algumas histórias desse tipo, histórias escabrosas. E fizeram a mesma coisa comigo. Felizmente, eles tinham pouquíssimos membros no Brasil, não dá para fazer mais de um processo. O processo me manteve ocupado durante 6 anos, gastei uma fortuna. Ainda os meus advogados todos deram azar. O primeiro advogado ficou louco, até hoje não sei o que aconteceu, e puxou um revólver ameaçando duas testemunhas minhas, saiu correndo pelo corredor. Eu tive que ir no juiz, falei, juiz, preciso trocar de advogado. Troquei. O segundo advogado teve um infarto e ficou inutilizado. Eu troquei de advogado pela terceira vez, o terceiro advogado teve outro infarto e morreu. Daí falei, bom, agora vou arrumar um advogado jovem. Peguei, era o genro desse mesmo advogado, que era o Mário Saad. Arrumei o genro dele, que era um jovem judeu, fortíssimo, não sei o que, Alexander. E o Alexander ganhou o processo, nós saímos limpos, mas é o que diz a Simone Weil para o réu inocente. Você, simples fato de você ser processado já é um castigo. Porque é humilhação, é despesa, é perda de tempo, é angústia, etc, etc. É assim, a revolta de você ver 8 testemunhas mentindo contra você. E eu só escapei do negócio porque eu tinha provas documentais. Então, em face da prova documental, o testemunho cessa de valer. A coisa me deu tanto trabalho que, no fim, eu não quis devolver a eles uma queixa de denunciação. O cara falou, não, acabou o negócio, vamos esquecer. Então, foi a partir dessa época que eu decidi rever todos os meus conceitos e eu cheguei à seguinte conclusão. Falei, escuta, agora não tem mais guru, eu não quero mais saber de ninguém me orientando para nada. Agora é eu mesmo e Deus, eu vou ter que me virar sozinho. E foi aí que eu comecei, vamos dizer, a somar as minhas conclusões de tantos anos de estudo e de experiência, que até então tinha um caráter meramente exploratório e experimental, isso. Fazia pelo que dizia o apóstolo, experimentar de tudo e ficar que é bom. Falei, bom, então já tive agora 30 anos de experiência, está na hora de começar a somar, né, dividir e ver o que é bom para a gente manter. Então essas coisas começaram a se condensar numa série de conclusões, que aos poucos eu fui anotando em apostilas, livros, artigos de jornal, etc, etc, e que hoje constitui uma. Tem aí uma verdadeira enciclopédia, são páginas e páginas, né? Sem contar as gravações dele. Esse mesmo curso, ele já tinha nascido, em princípio, eu já tinha nascido aí. Essa era a minha ideia. Eu já tinha notado, vamos dizer, o estado de total destruição da alta cultura no Brasil. E vi que alguma coisa precisava ser feita, eu só não sabia exatamente o que fazer. Não, a primeira intervenção na hora das coisas foi o livro O Imbecil Coletivo, que era uma série de sátiras dos intelectuais então mais badalados, que eram pessoas absolutamente intocáveis, assim, era a ideia de dizer alguma coisa contra eles jamais ocorria. Qualquer besteira que eles dissessem tinha que ser aceita como alta manifestação da inteligência. E quando eu publiquei O Imbecil Coletivo, então foi um escândalo, foi um terror pânico, ninguém nem sabia o que fazer. Aquilo parecia tão esquisito que muitas pessoas nem entendiam o que eu estava falando. Então, não chegavam nem a ficar ofendidas porque não percebiam o que eu estava falando delas. Imediatamente, um grupo de intelectuais comunistas achou que podia se livrar de mim da maneira mais fácil e puxaram discussões e saíram todos muito mal, saíram horrivelmente mal. Então, evidentemente, na época já começou a conjeturação com a famosa pergunta: para quem ele trabalha? Quer dizer, a ideia de que possa existir um escritor, um intelectual independente, que está pensando por si, buscando a verdade por si, simplesmente dizendo as coisas do jeito que ele vê, já tinha se tornado impensável no Brasil. Você veja, nos anos 40 ou 50, mesmo que um escritor pertencesse, vamos dizer, a um grupo militante, vamos dizer, comunista ou católico ou integralista ou qualquer coisa, ninguém jamais atribuiria as ideias dele à manipulação de um grupo. Ninguém fazia isso. E agora, mesmo que você não pertencesse a nada, as pessoas tinham que conjeturar que tinha um grupo atrás de você. O que significa que a capacidade de pensamento individual tinha ido embora, tinha desaparecido e sobrava só, vamos dizer, as instruções grupais, os programinhas de ação política dos vários grupos, e cada um, então, como cada um falava em nome de um grupo, tinha que imaginar que eu também estava falando em nome de algum grupo. Houve até um sujeito que conjeturou que, não, o autor das ideias dele é o Ronald Levinson, que era o presidente da faculdade da cidade onde eu trabalhava então. Né? Quer dizer, então o Ronald Levinson é um gênio, ele, todas essas coisas filosóficas, foi tudo ele que soprou na minha cabeça. Ele seria um grande pensador da América Latina. Né? E assim por dentro. Foi assim que aos poucos eu fui organizando, né, anotando e organizando as conclusões de todo esse estudo. Com relação à área específica da astrologia, eu fiquei durante anos conjeturando a seguinte coisa. Eu tinha lido praticamente todos os materiais do longo debate astrológico que surgiu no século XX, desde as primeiras décadas do século XX até a época em que eu estava. E vi que tudo aquilo me parecia totalmente fora de lugar. Eu digo, porque existem duas afirmações aí que têm de ser testadas. Primeira, existe alguma correlação entre as posições dos astros e os acontecimentos terrestres? Segunda, a astrologia sabe, a astrologia tal como os astrólogos a praticam, sabe identificar essas relações e diagnosticá-las? São duas perguntas completamente diferentes. Primeiro, o fenômeno é real? Segunda, o que estão dizendo sobre ele é verdadeiro? São perguntas que qualquer criança pode distinguir imediatamente, mas que em todo o debate astrológico pareciam totalmente confundidas, sobretudo pela pretensão de julgar assim: a astrologia funciona? Eu digo, você não pode levantar esta questão antes de você ter respondido à questão das influências astrais em si mesmas, independentemente da astrologia. Porque pode ser que o fenômeno exista, como afirmávamos Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e todos. E que o que os astrólogos estão dizendo a respeito seja errado. Não dá para confundir as duas coisas, né? Quer dizer, aí é confundir a ordem do ser com a ordem do conhecer, como dizia o Aristóteles. Então eu falei, bom, o que que nós poderíamos fazer para dar a esse debate um encaminhamento realmente científico? O científico não só de boca, do cara bancar o cientista, mas que tivesse em si mesmo, fazer uma estrutura cognitiva firme. E daí surgiram alguns cursos que eu dei. Isso aí foi no fim da década de 80, né? 89, 90. Eu dei 3 vezes o curso com o nome de. O nome é horroroso, mas foi o que eu achei na hora, que é Astrocaracterologia. O curso partia de várias premissas autoevidentes para criar uma metodologia capaz de avaliar, primeiro, a questão das influências astrais e, segundo, a questão da eficácia ou ineficácia. Não digo da astrologia em geral, que é impossível por ser muito confusa e muito variada, mas pelo menos de algumas técnicas astrológicas, sobretudo as mais antigas. Né? Se vocês lerem os textos de Guido Bonatti, Jerônimo Cardano, Morin de Villefranche, vocês vão ficar absolutamente encantados com o nível intelectual desses camaradas. Morin de Villefranche é um dos amigos mais próximos de René Descartes, e se considerava ele mesmo um filósofo cartesiano. Né? Então não era nenhum Zé Mané. E, evidentemente, a questão da astrologia levava à questão, vamos dizer, do simbolismo natural, que eu dediquei algumas aulas aí, justamente essa que eu estava explicando agora. E minha conclusão é a seguinte: ou existe o simbolismo natural, não existe simbolismo nenhum, quer dizer, que todos os símbolos sejam meros produtos culturais, vamos dizer, da invencionice humana, isto é uma impossibilidade física, pura e simples, porque daí as analogias deixariam de se basear em semelhança e diferenças reais, observadas com os olhos da carne. E, portanto, as analogias seriam impossíveis. Isso também, é claro, me levou a rever muita coisa que eu havia lido da filosofia ocidental ao longo dos tempos, com a filosofia de Karl Marx, do Kant, Descartes, etc., etc., cujas conclusões eu, em parte, coloquei nesses livrinhos que fui publicando, né, Maquiavel, A Confusão Demoníaca, Visões de Descartes e Aristóteles em Nova Perspectiva e assim por diante. Com relação a Aristóteles, a coisa importante é o seguinte: é que toda a tradição astrológica é absolutamente incompreensível sem um profundo conhecimento das obras de Aristóteles, especificamente das obras de lógica e da física. Então, sobre a física eu não cheguei a escrever nada, talvez escreva um dia, se for possível, mas sobre as obras de lógica coloquei ali o que dava para concluir no livro Aristóteles em Nova Perspectiva. Este livro ainda foi motivo de mais um impacto cognitivo que eu tive diante da estupidez reinante no Brasil, que foi o fato de que um aluno meu, que era membro da diretoria da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ficou encantado com uma apostila que resumia um dos aspectos do curso que eu estava dando sobre Aristóteles, e pediu para publicar aquilo na revista da SBPC. Eu falei, pô, não, pode levar. Passaram-se meses. Eu até esqueci que o negócio estava lá na SBPC e publiquei aquela apostila como um livretinho que na época chamou Uma Filosofia Aristotélica da Cultura. No dia em que eu estava já saindo para buscar os livros prontos na gráfica, me chega uma resposta da SBPC dizendo: não, nós não podemos publicar o seu artigo porque é um artigo especializado, estudo especializado de odontologia. Né? E está fora do nosso alcance. Eu falei: odontologia? O que é isso? Né? Daí publiquei lá um artigo, dei umas entrevistas fazendo a gozação com a SBPC e eles responderam indignados: não, ao contrário, o seu estudo foi examinado por uma comissão de alto nível, toma lá o relatório. Quando eu fui ler o relatório, foi um segundo choque. Porque era assim, um amontoado de besteira, como... e parecia escrito para um garoto de 12 anos de... um garoto de ginásio, de 12 anos de idade. Peguei, redigi um apêndice, daí publiquei a versão completa, mais completa das apostilas, não só aquela separada, mas juntei todas. E fiz o livro Aristóteles em Nova Perspectiva e coloquei lá um apêndice que chamava Aristóteles o Dentista. Né? Que era assim, uma gozação terrível do começo ao fim, mas que é, vamos dizer, o episódio é altamente sintomático, porque você estava falando, vamos dizer, de uma entidade que teoricamente representava, vamos dizer, o establishment científico nacional. Né? E que, é claro, depois da coisa ter virado um escândalo, saiu na primeira página do Globo, deram uma página inteira para o assunto, então virou um escândalo dos demônios. Os camaradas se atemorizaram e decidiram ficar quietos, o que mostra que não eram totalmente estúpidos. Mas esta experiência do Aristóteles em Nova Perspectiva me mostrou que alguma intervenção no estado de coisas do Brasil cultural era absolutamente necessária. E foi daí que nasceu justamente o Imbecil Coletivo. Ele se compõe dos textinhos que eu escrevia para ler para os meus alunos antes das aulas. Que era só uma introduçãozinha, que geralmente não tinha nada a ver com o assunto da aula, era só uma curiosidade da semana. Eu fui colecionando essas coisas e isso compôs, o livro Imbecil Coletivo, cujo ingresso no mercado editorial foi altamente traumático para toda uma geração de intelectuais, os quais acabaram desaparecendo de cena, porque depois de tentar me enfrentar pelos meios de que dispunham, se deram muito mal e decidiram ficar quietos e chegaram à conclusão enunciada pelo Milton Temer, que era, eu acho que ele era secretário-geral do Partido Comunista na época, ou secretário-geral, coisa assim, sei lá. É assim, do Olavo de Carvalho não se fala. Eu falei, ótimo, era isso mesmo que eu queria, que vocês ficassem quietos e me deixassem falando, né? Então, daí, durante 20 anos ficaram quietos, mas ficaram quietos em público, mas por trás estavam lá nas suas salas de aula, longe dos meus olhos e ouvidos, fazendo a minha caveira. Instigando os aluninhos, falava, vai lá, bate nele, né? Vai lá. Ele ficava atrás e mandava os aluninhos, tudo na frente. Né? Então aí surgiu uma nova geração de críticos do Olavo, que eram assim, milhares de estudantinhos absolutamente desconhecidos, semi-analfabetos, que começavam a xingar e imputar crimes pela internet. Né? Aí a coisa já ficou mais difícil, porque não dá para responder a tantos ao mesmo tempo. E porque, é claro que discussão nesse nível nem dá gosto de você entrar. Nesse ínterim, eu fui chamado, entre outras coisas, das seguintes: agente muçulmano enrustido, agente sionista enrustido, né? Católico reacionário fascista, agente do Mossad, agente da CIA, né? Isso, e outras coisas desse tipo, porque são tantos delitos diferentes que eles se anulam uns aos outros, né? Então, o fato de serem tantos já prova que não funciona. Daí veio. Apareceram alguns camaradas mais especializados que começaram assim a vasculhar a minha vida, indo, por exemplo, pedindo a folha corrida, né? Ouvindo depoimentos de desafetos meus e compondo uma biografia imaginária assim absolutamente aterrorizante, né? E colocando isso na internet. É claro que isto confunde o meio de campo assim para uma certa área de pessoas cuja curiosidade está nesse nível, que não querem aprender nada, não querem discutir nada, querem só fofoca. Né? Estão interessados nisso e é isso que obtém mais ao mesmo tempo, né, com os artigos que eu ia publicando, sobretudo no Diário do Comércio, já que eu tinha perdido meu emprego em todos os outros órgãos de mídia, e sobretudo com o livro O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Não Ser Um Idiota, coletado pelo Felipe Moura Brasil e publicado pela Record. É um negócio de um sucesso engraçado, vendeu quase 200 mil exemplares, o que no Brasil é um absurdo, né? É? 320 mil. 320 mil exemplares. Quer dizer, o que já me iguala-se, pelo menos, ao Paulo Coelho. E tem uma influência desgraçada, justamente na época que o pessoal estava criando aqueles movimentos contra o governo federal, por causa da corrupção. E por todo lugar que tinha espaciado, aparecia o pessoal com cartaz: lá tem razão, lá tem razão. Então, isso quer dizer que eu, sem pertencer a grupo nenhum, sem conspirar ninguém, e fazendo só análise, sem nunca sugerir, na verdade, nenhuma política específica, exerceu influência devastadora sobre este negócio. E, evidentemente, depois de 40 anos de silêncio da direita, não havia, simplesmente não havia direita no panorama político nacional, até o Lula havia celebrado que nas duas últimas eleições todos os candidatos eram de esquerda, o que para ele era a perfeição suprema da democracia, né? Começou a aparecer uma direita. Evidentemente, na medida que aparece a direita, aparecem as ambições, os carreirismos, etc., né? As invejinhas. Então, daí aparece camarada que, assim, acha: não, para eu subir na vida, eu preciso tirar o Olavo de Carvalho do caminho. Então, ele vai lá, solta meia dúzia de xingamento, né? Inventa lá uns vícios e uns crimes e acha que com isso resolveu o problema. Eu vejo que hoje o pessoal que veio dessa direita nascente é muito pior do que os comunistas. Mas muito pior. Nenhum comunista desceu ao nível que esses caras descem. Né? Por quê? Porque a direita tradicionalmente está alheia à alta cultura. Sempre esteve no Brasil. Desde o tempo, vamos dizer, a última época que houve uma alta cultura de direita no Brasil, foi os anos 50. Mas depois desapareceu, o que sobrou era da esquerda, né? Ficando cada vez mais instrumentalizado e, portanto, descendo de nível, descendo, descendo, descendo, desde os anos 60. Mas a direita, de fato, não tinha nada. Então, era um bando de analfabeto mesmo, pessoas totalmente despreparadas. E, evidentemente, com ambições muito superiores à sua capacidade. Eu creio que essa atividade deles não chegou a atrapalhar no conjunto uma grande coisa. Assim, desorientou algumas pessoas, mas. No conjunto, tanto a minha influência popular quanto o ensino que eu estou transmitindo aos alunos continuaram dispondo de uma certa eficiência, e aos poucos a gente vê surgiram os efeitos culturais que eu planejava. Você vê pela atividade do Carlos Nadalim, do Felipe Moura Brasil, do Felipe Martins, do Rodrigo Gurgel, um bando de alunos altamente capacitados que hoje constituem a verdadeira intelectualidade brasileira. Mas é que não tem padrão de comparação com aquelas cabeças ocas que escrevem na Folha de São Paulo e que, bom, ainda continuam sendo badalados por uma mídia decadente. Eu hoje em dia tenho mais leitores do que a Folha de São Paulo, essa é a verdade, né? Então, no Brasil acontece um fenômeno similar ao dos Estados Unidos. Ontem eu coloquei a notinha contando do Drudge Report. Uns anos atrás, o Drudge Report era tido assim como o lixo, né? O patinho feio da mídia americana. Agora, ele tem 5 vezes mais audiência do que a CNN, 10 vezes mais que os outros, um negócio impressionante. Ele virou campeão absoluto, ele e o Alex Jones, né? Com o InfoWars e o Onet dele. Então, esses três, esses são a mídia americana hoje. A mídia impressa você pode esquecer, porque foram todos os órgãos foram comprados por 6 empresas, então são 6 cabeças apenas que decidem o que as outras podem pensar. Mas o público, leitor e ouvinte, telespectador, já percebeu o truque e falou: pô, eu tô com o saco cheio de ser manipulado, não quero ouvir sempre as mesmas opiniões, eu quero ouvir o outro lado também. E sempre, invariavelmente, o outro lado está dizendo a verdade. Claro que também existe mentirosa na direita, mas não tem comparação quantitativamente. Então, no Brasil está acontecendo a mesma coisa, quer dizer, a chamada grande mídia não é grande mais, ela é fraca. Ela se sustenta por causa de outros negócios que a empresa tem. Você pega lá, a empresa vive de uma rede de motel, de postos de gasolina. Opa, mas aqui está bravo. Ele já está capenga faz tempo. Bom, acho que dá para ouvir assim, não dá? Estão ouvindo? Acho que não, acho que é melhor fazer um. Um momento, eu tenho uma fita aqui. Vamos lá. Muito bem. Sobre a questão da astrologia, eu já dei aqui algumas aulas sobre a astrocaracterologia. Eu já não me lembro se foi um curso independente ou se foi dentro do próprio COF. Mas eu dei uma sequência de aulas sobre a astrocaracterologia, que era, na verdade, era uma proposta de investigação. Quer dizer, criando o aparato metodológico, propondo certas investigações que eu mesmo não poderia realizar, vamos dizer, pelo volume de dados que aquilo implicava. De maneira que até hoje a astrocaracterologia é uma questão em aberto. Talvez esses cursos que eu dei possam ser condensados em livros e publicados algum dia, era o que eu queria fazer no começo, mas nunca tive tempo de voltar a esse assunto. Né? Quando eu dei o curso, quer dizer, foi 12 anos depois de eu ter. Tem alguém aí na porta? Hã? Não entendi. Mas é melhor deixar lá e dar um dinheiro para ela, assim, senão ela vai ficar tocando a campainha. Então, quando eu dei esse curso de astrocaracterologia, já fazia 12 anos que eu tinha abandonado essa atividade, e dei o curso justamente para encerrar o assunto. Falei, olha, eu podia até aqui, daqui para dentro não dá mais. E a essa altura, mas o meu interesse já tinha se concentrado nos demais assuntos que compunham o repertório de cursos ali da Escola Júpiter, especialmente o simbolismo, a teoria do conhecimento, a estética, etc, etc. Então, à medida que eu fui também anotando essas conclusões, que eu não anotei só as coisas que compuseram o imbecil coletivo, mas tudo que eu vinha pensando, ainda levou algum tempo para que eu pudesse publicar essas coisas em livro. Quer dizer, havia notas esparsas, espalhadas para tudo quanto é lado. E, graças a Deus, quando na época que nós moramos no Rio, apareceu lá uma datilógrafa, uma digitadora para trabalhar para mim e passou tudo aquilo para o computador. Então, eu sou muito grato ao inventor dos computadores, porque os meus papéis estavam numa barafunda do tamanho. Se não fosse computador, eu jamais conseguiria juntar aquilo, né? Alguns estudos sobre pontos específicos foram publicados no volume A Dialética Simbólica, né? No qual aproveitei uma parte de alguns livretos que eu tinha publicado no tempo que estava na Tarika, e livros que eu desautorizo completamente, porque ali eu. Você não imagina o que é uma tarika. Tarika, você tem que fazer as coisas só do jeito que o Sheikh manda. Você não pode fazer nada. Ele limitava até o número de cigarros que você pode fumar por dia. O tipo de imóvel que você pode usar na sua casa. O que você pode fazer e não pode fazer. Enquanto eu estava lá, embora estivesse por aqui, eu obedecia. Então, muito do que está nesses livros, eu digo, bom, aquilo é a linguagem da tarika, o pensamento da tarika, não é exatamente o que eu estava pensando. Então, algumas partezinhas que eu pude aproveitar, eu coloquei na dialética simbólica, o resto tudo tem que ser revisto, repensado, e aquilo não representa o meu pensamento, pelo menos pensamento maduro, tal como eu tenho hoje, né? Então, foi justamente a partir daí que foi possível articular uma série de ideias e compor, de algum modo, uma filosofia. Quer dizer, eu acabei virando filósofo por coincidência, né? Sem nenhum intuito de fazer uma carreira profissional nisso. Mas as ideias foram adquirindo cada vez mais consistência, mais coerência, se articulando umas com as outras. Mas eu acredito que até hoje a única expressão formal do meu pensamento é este curso. Nada foi escrito. Se você pegar os meus livros, eles tratam de aspectos tão preciso, determinado e limitados, que nem de longe da ideia do que seja a filosofia do tal Olavo de Carvalho. Mas quem está assistindo esse curso está recebendo o conjunto, os fundamentos, etc, etc. Eu não sei se será possível redigir isso algum dia, talvez não, talvez isso sobre para as gerações seguintes. E eu que não queria reviver o destino do Mário Ferreira dos Santos, que ao morrer deixou uma barafunda de papéis que até hoje não foi decifrado. Deixei uma situação pior, porque em vez de deixar os papéis, eu deixei as gravações. Ele pelo menos tinha papéis. Existe uma equipe de transcrições que tem feito o melhor que pode, mas as transcrições, evidentemente, não dão ideia exata do que eu desejaria dizer. Por quê? Porque no Brasil existe ainda um abismo entre a linguagem falada e a linguagem escrita. Nós não conseguimos transpor isso aqui. De maneira que coisa que na linguagem falada parece muito naturais, na escrita arranha os ouvidos ou induz uma ideia errada, sobretudo hipersimplificações e exageros. Né? Você sabe perfeitamente que o meu estilo de falar é hiperbólico. Né? Quando eu falo assim, isso nunca aconteceu. Você quer dizer, bom, aconteceu de vez em quando, um ou dois. Né? Ou então, não tem nenhum que preste. Não, às vezes tem um ou dois que prestam no meio de bilhões. Tá certo? Então, esse estilo hiperbólico na fala oral é uma coisa e no escrito é outra. No escrito, tudo adquire o tom de afirmações categóricas, né? Sem nuances. Então, transcrever tudo isso e transformar em livro é uma trabalheira infernal. E, infelizmente, tem pessoas que pretendem me manter ocupado com outras coisas, né? Manter ocupado com processos judiciais. E etc. Não que não seja um prazer processar certas pessoas, mas é um prazer trabalhoso e caro, gente. E come o seu tempo, né? É só para você redigir uma. Por exemplo, você faz fofoca durante 3 meses, espalha mensagem para cá, para lá, com vários nomes, né? Só para você reconstituir a coisa já é uma obra historiográfica. Né? Vai 2, 3, 4 meses de trabalho, né? E se você não faz nada, os caras continuam, né? E se faz, você vai ter que dedicar um tempo da sua vida a essa porcaria, o que atrasa e às vezes paralisa o seu verdadeiro trabalho, que é o deste curso. Este curso, para mim, ele é tudo. É aqui que eu estou dizendo o que eu queria dizer, tá certo? Tudo mais que está escrito são apenas detalhes, sobretudo os artigos políticos. Nos artigos políticos, eu tentei apenas exemplificar certas teorias e métodos que eu havia explicado no curso, nos 2 cursos de filosofia política que eu dei na Universidade Católica do Paraná. E que depois, em parte, eu repeti aqui. Ou seja, na apostila Problemas de Método das Ciências Humanas e no, nas transcrições desse curso de Ciência Política, Filosofia Política, que estão os princípios e métodos. Os artigos, milhares deles que estão explicados, são apenas exemplificações de como se aplica isto para o estudo de determinados casos. Eu fiz isso baseado sobretudo na sugestão do Erich Voegelin. Ele achava que a ciência política na nossa época ainda está na fase de coleta e classificação, como a biologia estava no século XVIII, e que, portanto, era essencial você multiplicar o número de análises de situações concretas, antes de você tentar qualquer generalização. E essa análise deram certo, né, granjeando para mim a fama do sujeito que faz as previsões corretas, o que prova que, cientificamente, aquilo faz algum sentido. Né? É evidente que toda previsão acertada depois adquire muitos autores retroativos. Né? Parece camarada 10 anos depois, dizendo a mesma coisa como se fosse uma grande novidade, alguns dizendo até na grande mídia, outros na internet, mas tudo isso também é parte da fenomenologia da debacle cultural brasileira. Então, debacle cultural leva necessariamente a fazer uma confusão moral, quer dizer, as pessoas não têm mais princípios morais para julgar as coisas mais óbvias. Então, quando um sujeito, por exemplo, me acusa de um crime e depois me convida para um debate para discutir o crime, ele não percebe que isso é uma atitude louca. É isso? Porque você não pode, vamos dizer, discutir com aquele que está te acusando. Você não pode ser ao mesmo tempo um dos debatedores e o assunto do debate. Sobretudo se o assunto do debate não é nem você, mas as suas supostas culpas. Então, e tem muita gente que aceita, acha isso normal. Ah, mas você não vai debater? Fala, claro que não. Não é isso? O seu debatedor virou seu É, inimigo. você O aceitar seu isso é você caluniador. fazer do caluniador o meu juiz. O juiz está autorizado a me julgar. E eu ainda, se não aceitasse, o ingrato que não aceitou a grande oportunidade de se defender perante um tribunal tão idôneo, né? Então, é uma situação absolutamente irônica, psicótica, mas que se multiplicou ao longo do tempo. O número de pessoas que aceita isso é reduzido em face do tamanho da maioria, não é? Mas o fato de que elas existam é um sinal gravíssimo. Tá certo? Agora, pergunto eu, como é que as pessoas querem consertar a política do país se elas não têm critério para julgar nem questões mínimas da sua conduta imediata? Porque são pessoas psicologicamente imaturas, doentes, né? Em grande número, muitos delas estão espalhados pela grande mídia. Né? Digo claramente, o Arruinaldo Azevedo é um deles, é um homem imaturo, sem o menor princípio moral, tá certo? Que fica dando opinião sobre tudo. Agora ele virou chefe do antitrumpismo no Brasil. Trump está aterrorizado com isso. Né? O Arruinaldo Azevedo está escrevendo contra mim. Então, o problema com esses camaradas é o seguinte: eles não se limitam a expressar uma opinião. Dizer, olha, a minha visão individual é esta, que é o que eu sempre faço. Eles sempre falam no sentido de quem está orientando as massas. Né? Isso quer dizer, eles querem que todo mundo o siga. Eu digo, não, não estou fazendo questão nenhuma de que ninguém me siga. Eu estou apenas dizendo as coisas como eu as estou vendo. Tá? Pretendo que seja verdade, evidentemente. Mas vocês podem perceber, vamos dizer, que no que quer que eu escreva, o esforço de persuasão é mínimo. Simplesmente não tem. Eu estou simplesmente descrevendo as coisas como eu vejo. Né? Não tem exortações, não tem apelo dramático, não tem nada disso. Sobretudo, não tem identificação com nenhum grupo político. Né? Eu não posso ter parceria com grupo político nenhum, nem com grupo religioso, nem coisa nenhuma. Porque isso atrapalharia o meu cérebro. Quer dizer, eu estou treinando há décadas para ser o sujeito que vê as coisas e entende o que está se passando. E é capaz de explicá-las, é capaz de expressar em palavras aquilo, não só aquilo que ele está vendo, como aquilo que outras pessoas estão vendo. Até outro dia o Rodolfo Loreto estava tentando se explicar um negócio e falou: o que você está querendo dizer é o seguinte: nós não temos que dizer o que o povo quer ouvir, mas nós temos que dizer o que o povo quer dizer. Quer dizer, o que o povo está percebendo, o que nós também estamos percebendo. Então, eu não posso danificar o meu aparato cognitivo em função, vamos dizer, de uma pertinência política. Eu tenho que estar livre para falar o que quer que eu seja, o que quer que eu veja, para qualquer lado que seja. Pouco importa se isso vai agradar à esquerda, à direita, ou raio que eu parta. Hoje mesmo, o pessoal está tão entusiasmado com os militares, eu digo: olha, militares querem fazer algum bem para o país, eles que desfaçam o mal que fizeram, porque foram eles que inventaram o desarmamento civil, eles que entregaram a população brasileira inerme na mão dos assassinos. E estão fiscalizando isso cada vez de maneira mais severa. Né? Ou seja, eles não querem que você se arme. Eles querem que só eles tenham armas. Para quê? Porque você tem que pedir socorro a eles. E eles, pior, só negam o socorro. Porque quando chamados a intervir contra quadrilhas de traficantes, etc., eles dizem: não. Não é essa a nossa missão constitucional. Então, assim, o sujeito quer se fazer de solicitado para poder dizer não e ficar cada vez mais solicitado. Então, isso aí é como a psicologia da mãe maligna, a mãe malvada, a mãe que não tem amor ao filho. Vocês podem reparar, o sujeito fica tanto mais ligado e escravizado na mãe quanto pior ela for. Se a mãe é boa, o neguinho aos 18 anos está pronto para trabalhar, lutar pela vida, se fazer, etc., etc. Mas se a mãe é ruim, ela só nega aquele carinho, aquela afeição, né, que daria para ele a segurança afetiva. Então ele fica grudado na mãe, né? Ou grudado na base da dependência, ou grudado na base do ódio, que é pior ainda, que é uma dependência mais funda ainda. Os militares estão fazendo a mesma coisa com a população brasileira. E todo esse pessoal intervencionista são os filhos maltratados. Não receberam das Forças Armadas o carinho, a atenção, o respeito que mereciam e ficam lá implorando: por favor, venha nos salvar, etc., etc. Claro, se o militar tem obrigação de intervir, é claro que teriam, mas eles não querem. Eles não querem fazer nada. Se quisesse fazer, não precisava nem intervir. Bastaria eles serem um pouco menos severos na execução desta maldita decisão, que foi deles mesmo no tempo da ditadura, de desarmar o povo brasileiro. Decisão que eles aplicam de maneira cada vez mais severa, mesmo vendo as consequências letais que isso tem para a nação brasileira. Então, mas no Brasil é assim, se você escreve uma coisa em defesa de um sujeito, já acredito que você é adepto dele. E se eles odeiam esse cara, vão passar a odiar você também. Então ele é adepto das Forças Armadas. Né? Uma vez escrevi uma coisa defendendo o doutor Enéas Carneiro. Ah, então ele virou adepto do Enéas Carneiro. Uma vez defendi o João Pedro Stedley, que tinha censurado o livro dele. Daí pronto, ele virou comunista. É assim. Quer dizer, a hipótese de que você esteja agindo como uma inteligência independente, movida tão apenas pelo seu precário senso de justiça, tentando acertar, é impensável. Isso quer dizer que a figura do intelectual público independente desapareceu do Brasil, sendo substituída por propagandistas, cabos eleitorais, fofoqueiros, etc., etc. E isto basta para mostrar a gravidade da situação. E a absoluta necessidade da formação de uma nova geração de intelectuais que está sendo formada e já está atuando de algum modo e da qual eu estou muito orgulhoso. Que são, vamos dizer, os alunos desse curso, que a essa altura estão escrevendo livros, dando cursos, fazendo blogs, etc., etc., já num nível incomparavelmente superior de toda a chamada grande mídia. Então, é claro que um dos efeitos disso foi o próprio filme do Josias, o Jardim das Aflições, que é o melhor filme brasileiro do último meio século, pelo menos, né? E que por isso mesmo está sendo rejeitado tudo quanto é festival na base. Do Olavo de Carvalho não se fala. O assunto do filme é o Olavo de Carvalho, então eu não quero. Né? Ele é que nem o Garcia Lorca com o sangue derramado do amigo dele, Toreiro. Não, eu não quero vê-la. Né? Então, é assim que estão as coisas, gente. Então, que fique este breve relato autobiográfico como um apelo a que vocês não desistam dos estudos de jeito nenhum, não desistam de criar uma nova cultura no Brasil. É isso que eles têm que fazer. Tá? Então, para por aqui, daqui a pouco vem as perguntas e respostas. Então vamos lá, nós temos aqui um visitante que tem uma pergunta. Vamos começar por ela. Fale bem alto. O professor Fabrício de Brasília, a pergunta é sobre a ideia que o senhor havia dado há um tempo atrás sobre o projeto de levar as aulas do senhor, talvez aulas específicas ou não, ou todas, para telões em comunidades. Comunidades talvez pobres ou então onde pessoas não tenham condições de acessar. E o que o senhor está achando disso? Ainda tem essa possibilidade? Bom, desde o tempo que eu morava no Rio de Janeiro, lá eu já tinha a ideia de levar esse curso para... O curso não tinha ainda esse formato atual, mas era substancialmente a mesma coisa. Levar para as favelas. Por quê? Porque entre a população pobre brasileira, você tem um monte de garotos que aos 10, 12 anos são gênios. Só que quando chega aos 18 já viraram os idiotas. Então isso aí graças à contribuição do ensino da chamada educação brasileira. Então, se for possível a mensagem chegar a esses garotos durante o tempo desta efervescência adolescente, é possível que a inteligência deles desperte, você cria uma legião de gênios, que é a única salvação do Brasil. Quer dizer, o capital intelectual é o que define o destino das nações, dos povos. Não há outra coisa. Né? Então, faz parte da cultura brasileira uma espécie de um pragmatismo imbecil que acredita que é possível resolver os problemas primeiro e ficar inteligente depois. Eu nunca vi ninguém conseguir fazer isso. Né? Então eles pensam, não, nós temos que agir, temos que fazer isso aqui, chega de conversar. Isso tudo é uma estupidez. Né? Os comunistas já entenderam isso há muito tempo, essa faniquite de agir, eles chamavam de desvio pequeno burguês, voluntarismo, etc. Não, antes de você pensar em agir, meu filho, você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que saber onde você está. Tá certo? Não agir às cegas, não gastar energia à toa. Tá certo? Então, mesmo quando eclodiram esses movimentos populares em 2015, eu achei que aquilo tudo era uma ejaculação precoce, porque você não tem, se você não tem uma intelectualidade preparada, você também não vai ter uma elite política à altura dos acontecimentos, como se comprovou, quer dizer, aqueles que subiam nos palanques, etc., acabaram se revelando os bobocas que a raposa velha de Brasília fizeram de idiota com a maior facilidade, né? Então, o povão estava certo, mas a liderança estava muito abaixo da situação. Então, se não há uma liderança intelectual, muito menos vai haver uma liderança política que preste. Então, não existe um meio de saltar essa etapa. Então, a necessidade de levar esse ensinamento para a população mais pobre é uma coisa que eu reconheço, mas eu não vejo como fazer isso. No Rio, eu pensava assim, se eu pegar alguém me der uma substancial ajuda financeira, eu levo isso aí para tudo quanto é lado de graça, não tem o menor problema. Mas eu preciso sobreviver de algum modo, e esse é o meu único trabalho. Mas, hoje em dia, a situação ainda é a mesma. Né? Quer dizer, eu dependo desse curso profissionalmente. E, na verdade, ele obtém uma difusão maior, porque muita gente copia trechos, coloca no YouTube, etc. Eu não reclamo nunca que façam isso. Né? Claro que eu não gosto muito, mas também não reclamo. Tem um lado bom, um lado ruim. Mas eu tenho certeza que com o tempo surgirá uma fórmula, um meio de fazer isso. Agora, o principal meio é a retransmissão que está sendo feita pelos meus próprios alunos. Quer dizer, a coisa tem um efeito multiplicador. É o Carlos Nadalinha, é o Rafael Nogueira, é o Felipe Moura Brasil. Então a coisa vai se popularizando e de algum modo a mensagem chega. Infelizmente, ela chega. O que chega é a parte política mais imediata, né? Que desperta nas pessoas. Às vezes, justamente o faniquito de agir. Quer dizer, começa a ver como as coisas estão ruins, ele quer fazer alguma coisa. O que é uma bobagem, né? Se as coisas estão ruins, bom, então é o momento de você se fortalecer para você poder lidar com elas quando você for gente grande. E não é para ficar agindo agora, tá certo? Eu acho que essa fórmula vai aparecer de algum modo, né? Bom, vamos lá. Aqui, Francisco Augusto Júnior pergunta. Eu estava lendo Aristóteles a respeito do conceito de contradição e contrariedade. E a filosofia de Hegel me veio à mente. Pesquisei alguns artigos e me deparei com uma tese do Dr. Carlos Roberto Velho Cirne Lima, cuja obra constitui uma tentativa de corrigir o sistema hegeliano em alguns pontos. Junto com ele, Klaus Dussing, na Alemanha, pensa que quando Hegel fala em contradição, ele deveria estar falando em contrariedade. Em lógica, a contradição é diferente da contrariedade. Na contradição, se um polo é verdadeiro, o outro é falso. E é impossível que ambos sejam falsos. Em Hegel, tese e antítese são falsas. E isso é possível na contrariedade, mas não é possível na contradição. Que diferença isso poderia ter? Bom, os comunistas resolveram mais ou menos isso, quer dizer, o marxismo-leninismo oficial da União Soviética resolveu isso, mediante o conceito de contradição antagônica e contradição não antagônica. Só que, quando os comunistas falam de contradição, eles não estão se referindo apenas à contradição lógica, mas é o entrechoque de forças reais no campo histórico. Quer dizer, o conceito marxista disso é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. Por exemplo, você pode ter algo que logicamente pareça uma contradição, mas que na prática seja apenas uma contrariedade. Quer dizer, a contradição entre as fórmulas verbais com que elas se expressam. Não existe ali uma contradição real, quer dizer, um antagonismo de forças radicalmente incompatíveis. É isso. Então, eu acho que até discutir isso no mero campo lógico não vai levar a nada. É preciso levar em conta que Hegel está falando de contradição entre conceitos, mas Marx está falando de contradição entre forças históricas reais. Né? E a coisa já não se coloca do mesmo... Você tem razão, muitas coisas que Hegel chama de contradição são apenas... contrariedade, quer dizer, não são, mais certo seria dizer oposição em vez de contradição, tá certo? Na lógica clássica se diria mais conceitos opostos e não contraditórios, né? Que é a mesma coisa que dizer contrariedade, né? Então, logicamente você está certo, só que dentro do marxismo as coisas não são assim, a coisa é muito mais complicada. Bom, Carlos Alberto pergunta, nesses escritos antigos que o senhor mencionou, mas que especificamente que já não são representativos do seu pensamento, inclui-se os dois estudos premiados sobre Ortega y Gasset e sobre o profeta Maomé, fala, bom, o estudo sobre Ortega y Gasset não, eu acho que ele é inteiramente válido hoje, embora me pareça ainda um pouco parcial e limitado demais, né? Mesmo porque, na minha compreensão do Ortega y Gasset, teriam que se acrescentar os dois volumes de escritos políticos, de quase 1000 páginas cada um, que na época ninguém conhecia, não estava publicado, inclusive como prêmio desse próprio trabalho, eu ganhei uma edição nova do obra completa do Ortega y Gasset, já com esses dois volumes a mais. E ali eu vim entender muita coisa que não tinha entendido antes. Então precisaria acrescentar alguma coisa, mas não modificar substancialmente. Quanto ao livro sobre o profeta Maomé, precisaria modificar muita coisa. Entre outras coisas, porque em algumas partes eu usei como fonte os livros do Ider Shah, que depois eu descobri ser um charlatão completo, que é o sujeito que modificava toda a história do esoterismo mundial para fazer dele a culminação do processo. Não que o pessoal ligado ao Guénon também não faça a mesma coisa. Em parte, o livro do Seyyed Hossein Nasser, Knowledge and the Sacred, é isso, quer dizer, conta toda a história da espiritualidade humana para culminar na pessoa do Fon. Então, essa é toda uma estratégia intelectual muito bonita, muito elegante, mas substancialmente falsa. Então, precisaria rever muito desse livro, e não sei se terei tempo de fazer isso. Tamires Barbosa pergunta, o senhor explicará no seu curso o caráter iniciático dos 7 sacramentos católicos? Sem dúvida, esse é um dos pontos fundamentais do curso. Nós vamos partir, vamos dizer, da famosa disputa entre o Schwann e o Guénon, na qual, creio eu, o Schwann estava montado na razão, na qual ele defendia o caráter iniciático dos sacramentos cristãos, que nem precisaria defender, porque isso já consta do próprio catolicismo, do próprio catecismo da Igreja Católica, né, promulgado aí pelo João Paulo II, afirma o caráter iniciático dos sacramentos. E se não tivesse iniciado, se não fossem ritos iniciados, seria o quê, então? Serviriam para quê? Né? Então, Guénon diz que, por exemplo, o batismo é apenas um rito de agregação. Eu digo, bom, se você comparar o batismo com ritos de agregação de outras tradições, vai ver que não tem absolutamente nada a ver. Por exemplo, o que eu falei, a famosa declaração de fé islâmica. Você reúne a congregação e faz lá a declaração de fé. Isso não mudou a sua condição espiritual. Não mudou em absolutamente nada. Tá certo? Mas o batismo, digo, não. O batismo já mudou. Você já é outra pessoa a partir do batismo. Você passa da condição de servo à condição de filho. Opa! Calma aí, se isso aí não é uma iniciação, não sei o que mais pode ser uma iniciação. Eu vou explicar com mais detalhes. Né? E também vou tentar explicar por que isto deixou o René Guénon tão bravo. O que isso representa de perigo para a perspectiva esotérica em geral. Tá certo? Érico pergunta, o senhor poderia explicar por que ninguém pode ver Deus plenamente e permanecer vivo? É muito simples. Como é que um conteúdo cognitivo, um objeto eterno, absoluto, ilimitado, infinito, pode caber num ser finito? Não dá, simplesmente não dá. Quer dizer, você teria que se desfazer. De certo modo, você vai dizer, não, só Deus se conhece a si mesmo. Ele pode transferir para você um aspecto ou outro, assim, limitadíssimo, e mesmo isso já é superabundante. Se você ler, por exemplo, os escritos da Ana Catarina Emmerich, você vai ver quanta coisa ela percebeu, mas tudo isso, comparado com Deus, é nada. Comparado com a Ana Catarina, ou comigo, é um montão, ou com você. Né? Gabriel Campos pergunta, o Mário Ferreira dos Santos era anarquista? Não. Ele tinha uma certa simpatia por algumas ideias econômicas do Pierre-Joseph Proudhon, que é um grande doutrinário anarquista. E ele tinha muitos amigos no movimento anarquista, mas ele pessoalmente era um católico. Até que ponto um católico pode ser anarquista? Pode ser até um certo ponto. Tá certo? Tudo se pode combinar na vida, né? E além disso, se você lê um autor e você vê que ele tem razão, não é porque ele é anarquista que você vai discordar, não faz o menor sentido. As críticas que o Proudhon fez à economia marxista são fundamentais, são básicas. Né? E o Mário tinha uma certa apreciação pelo Proudhon. E eu mesmo pude testemunhar isso, Eu fui fazer uma conferência sobre Mário Ferreira na Sociedade Anarquista, que ficava em frente ao colégio onde eu havia estudado, lá em São Paulo. E falar do Mário Ferreira, os velhinhos choravam de comoção, né? Então, eram muito amigos dele, mas isso não significa, vamos dizer, uma tomada de posição anarquista. O Mário não tinha nenhuma tomada de posição. As ideias políticas dele eram complexas demais para caber em qualquer movimento. Pronto. É, Helder Pereira pergunta: quando é que o conjunto das suas impressões se eleva do estatuto de opinião? E como é que o senhor lida com a estabilidade ou instabilidade da sua opinião? Não, é muito simples, você tem que dividir os vários planos de abordagem que você está tomando. Se você está raciocinando do ponto de vista metafísico ou de teoria do conhecimento, então você tem que chegar a juízos apodícticos, que sejam absolutamente incontestáveis, tá certo? Mas é só aí que dá para fazer isso. Na verdade, nem em teoria do conhecimento dá para fazer isso, só dá para fazer isso metafisicamente. Por exemplo, se você afirma, olha, por exemplo, a diferença entre o infinito metafísico e o infinito matemático, eu falei, isso aí não tem como você negar isso aí. Tá certo? O infinito matemático compõe-se apenas de entes de uma mesma espécie, a série dos números, fim de papo. Portanto, não é infinito de maneira alguma. Só é infinito, como dizia o Escolar, secundum quid, quer dizer, sob certo aspecto. Portanto, não é infinito realmente. E assim por diante. Então, as teses da metafísica, sobre, vamos dizer, a presença do ser, a inocuidade do nada, etc., todas elas são apodícticas. Se você entra no, já num outro plano, na própria teoria do conhecimento, você entra no campo dos juízos razoáveis ou prováveis, onde você tem apenas uma certeza suficiente, não certeza completa. E quando você entra na análise de situações particulares, por exemplo, da política, da história, etc., aí você está em pleno campo da verossimilhança. Você está atento. É uma vaga aproximação com a verdade. Quando você acerta, bom, acertou. Mas a possibilidade de erro é muito grande. Tá certo? Então, aí tudo reside, vamos dizer, na prudência com que você opina. Você saber onde dá para você opinar, onde não dá, o que dá para saber, o que não dá. Então, isso aí é o exercício da phronesis, da prudência, a sabedoria prática. Então, no reino da política, você não vai passar disso aí, não há certeza superior a isso. Mas pode haver certezas de ordem lógica e metodológica que você não pode transgredir. Não é isso? Então, por exemplo, de certos princípios metodológicos que eu coloquei ali na apostila, Problemas de Método nas Ciências Humanas, ali tem algumas afirmações metodológicas gerais que não tem como transgredir. Não é isso? Então, por exemplo, a distinção entre processos de ação que foram planejados e deliberados e outros que se formam por um acúmulo fortuito de circunstâncias. Essa distinção é fundamental. Agora, os amadores, palpiteiros, que querem sempre parecer portadores de inside information, descobrem agentes ocultos por trás de tudo o que acontece. Se acontece uma coisa aqui, outra ali, outra ali, outra ali, já vem, já, isso aqui tem. Aí são os poderes secretos, são não sei o que. Isso é amadorismo grosso. A distinção, saber se há um agente por trás da ação, ou se há uma pluralidade de agentes inconexos, bom, isso é uma coisa básica. Não é isso? E assim por diante, mas você se atendo a esses princípios metodológicos, não os infringindo e atuando com prudência, sabendo as suas limitações, a limitação da informação disponível, etc. Bom, você tem grande probabilidade de acertar. É só isso. Igor pergunta: o senhor conhece a opinião de Martin Link sobre Shakespeare? O que eu acho? Bom, o livro do Martin Link sobre Shakespeare é um dos melhores que escreveram a respeito. Assim como vários outros livros produzidos pelo Schuon, pelo Titus Burkhardt, pelo Seyyed Hossein Nasser, são obras-primas, ninguém pode negar. Né? Mas o meu problema com o Schwann sempre foi esse: entra o sujeito. Ser um grande filósofo, né? Ter uma compreensão profunda na verdade, quem fundou a disciplina da religião comparada foi o próprio Schwann. Ele tem uma compreensão profunda dessas comparações. Né? Não quer dizer que ele esteja habilitado para o guiamento das almas reais e concretas. Né? Então, eu digo, ah, excelente filósofo, mas como mestre espiritual fala, deixa muito a desejar, porque ele não consegue entender as pessoas. Como é que você vai dirigir pessoas se você não as entende? Se você é um abstratista, vive no mundo da lua, né? É uma espécie de um nerd filosófico. Eu acho que todos esses caras são nerds filosóficos. Né? A penetração psicológica de todos eles, para mim, deixava a desejar. Eu tinha a impressão de que eles todos tinham tomado alguma poção mágica e só vinham as coisas de um certo nível para cima. O mundo real eles não enxergavam. É por isso também que eu não quis escrever nada contra o homem durante muito tempo, porque eu falo, bom, tem coisas que ele age de uma maneira tão feia, né? Mas que, pelo que eu li dos livros dele, não, ele não pode ter essa má intenção. Isso é uma estupidez mesmo, é uma cegueira, é um ponto cego, um escotoma. Mas se tem esse escotoma, então não pode ser o mestre espiritual, meu Deus do céu. Né? O mestre espiritual, ele está lidando com almas reais, concretas, um por um. É como um confessor. Você vai confessar com o padre, você vê que o padre só está assim, seguindo o manual de instruções e não tem a medida certa da situação concreta que você está narrando, ele não pode ser um confessor, evidentemente. Né? Muito menos um diretor espiritual. Então eu acho que o Schwann não estava habilitado para guiar espiritualmente o meu cachorro. Mas ele estava habilitado para escrever o que ele escreveu. Assim como o Seydo Kosei Nasser e outros, né? Marcelo pergunta, baseado no seu relato, fica claro que durante a maior parte da sua vida o senhor viveu sob uma alta pressão diária. O que o senhor fez para lidar com essa pressão e ao mesmo tempo se concentrar no desenvolvimento de tantos trabalhos? Eu acredito que a sua visão ajudaria muito os alunos nessa questão. Tá bom, se você está realmente concentrado no essencial, você pode dirigir uma parte das suas energias para lidar com esses problemas, mas sem deixar que o centro seja afetado. Não é isso? Então, na vida tem as coisas importantes são todas da ordem do espiritual, todas. Né? O que é, vamos dizer, material, psíquico, tudo isso passa. Né? E o problema é que as pessoas, como em geral, não têm um centro espiritual definido. Né? Então elas se identificam com o seu estado emocional e psicológico do momento. E aquilo para elas é tudo. E quando aquilo é derrubado, elas se sentem totalmente desguarnecidas. Elas chamam isso de personalidade dela, mas não é personalidade. Isso é apenas uma vestimenta temporária. A única personalidade verdadeira que você tem é aquela que você tem perante Deus, aquela que Deus conhece e que você mesmo não conhece. Mas é ela que você tem que voltar de novo e de novo e de novo, admitindo que a sua personalidade externa seja destruída, mudada e refeita mil vezes. Não é isso? Não era o Raul Seixas que diz metamorfose ambulante? É verdade. Metamorfose ambulante, mas não anárquica, que nem o Raul Seixas. É a metamorfose que se baseia no retorno a um centro. Quando você ora, quando você confessa, então você está voltando, tá certo? Para o centro e a origem de todas as coisas. E você tem que pedir a ele que refaça você de acordo com a vontade dele e não a sua. É o que eu escrevi na coisa. Eu não sei o que é ser bom. Mas o Senhor Deus sabe, portanto, Ele que me faça bom sem que eu perceba e sem que eu possa interferir. Não é isso? Isso aí você se refaz de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. O que não quer dizer que a personalidade externa não fique cansada e não sofra também. Você tem o corpo sofre. Você quer dormir, não consegue, come mal. Tudo isso acontece. Mas no fundo, não tem grande importância. Eu também não acho que eu sou um sujeito intocável, que não possa fazer o mal à minha pessoa. Por que não? Tem algum mandamento divino que é proibido fazer o mal ao Olavo? Não tem nenhum. Né? Então eu sou uma pessoa como qualquer outra que pode sofrer injúria, ofensa, maledicência, etc, etc. Você pensa bem, leia o livro do Levi Strauss, o estudo dele sobre feiticeiro e sua magia. Para você perceber que num meio cultural limitado, uma tribo de índios, por exemplo, a maledicência pode matar uma pessoa. Ele usa a descoberta do Deborah Buchanan sobre a microcirculação, né, e mostra que o sujeito, vivendo numa situação de medo e raiva, ele cria um problema na microcirculação, os órgãos dele começam a falhar e ele morre. Não é isso? Mas isso por quê? Porque as pessoas estão limitadas àquele meio cultural, elas não conseguem conceber nada para além. Não é isso? Mas se você tiver um além para onde você ir, bom, tudo o que arranhe ou dane da sua personalidade externa será refeito de algum modo. Não é isso? Não se, é assim, não se apegue a você mesmo. Né? Você não pertence a você mesmo, você pertence a Deus e só Ele sabe qual é o seu destino correto. E você tem que estar sempre pedindo a Ele que reponha você no caminho que Ele quer, não naquele que você escolheu. Aquele que você escolheu é de momento só. Ele pode ser mudado mil vezes. Aqui. Fátima Romanelli diz: no desenrolar do curso, tenho refletido sobre a condição de um lugar filosófico, entre aspas, psicológico, genuíno, que sirva como um ponto de apoio interno, que me possibilite realmente conhecer a realidade. Para mim, até o momento, a autocrítica tem sido o exercício mais difícil, porém o mais necessário. Então, agora, por exemplo, você exercer a justiça até na autocrítica é difícil. Nós tendemos assim a assumir a posição do acusado que se defende, tá certo? Ou do promotor que ataca. Não é isso? Na verdade, nenhum desses está habilitado a julgar. Nem o acusado julga, nem o promotor julga. Quem julga é o juiz. Quem é o juiz? O juiz é Deus. Então, só ele sabe, vamos dizer, o que você fez e o que você deixou de fazer. Na medida em que você conhece os seus pecados, os seus vícios, os seus defeitos reais, e que você os apresenta perante Deus, não adianta a pessoa te acusar do que você não fez. Não gruda. Não é isso? Então, claro que você fica ofendido, mas não abalado. Assim, a mim, o que me abala mais, como aliás, eu hoje mesmo escrevi isso, não é o que estão fazendo comigo. Eu posso sofrer qualquer coisa, eu não sou intocável, eu não sou de louça. Tá certo? É que as pessoas se dediquem a fazer isso. Eu fico me perguntando, mas por quê? O que eles estão fazendo com suas porcas vidas? É? Onde eles esperam chegar com essa porcaria toda? Né? Ele vai compensar seu fracasso, sua nulidade com... mediante maledicência, bisbilhotice, falo, o que é isso? Isso é um problema, uma miséria que eu não posso olhar muito tempo, porque senão eu fico deprimido. Deprimido por eles. Né? Agora, quanto ao que me toca, claro que toca, mas não toca profundamente, não. Vamos lá. Gabriel Campos. A simples introdução da liberdade econômica pode piorar a tua situação política do país? Eu realmente não sei, porque isso depende da situação concreta. Eu acho que você não pode passar imediatamente de um regime de estatismo centralizador para um regime liberal. Não dá para fazer isso. Ah, vamos, agora liberou tudo. Isso aí não existe, isso é utópico. Né? Você vai ter que ir por etapas. Tá certo? E existem muitas mudanças que só podem ser introduzidas por um governo central forte. Não é isso? Por exemplo, faz aí um programa de governo. Fala, claro, eu, como todo brasileiro, tenho um programa de governo na cabeça. Tá certo? Mas, e que eu nunca vou botar em ação, e provavelmente nenhum político vai prestar atenção e nem muito menos fazer. Pode até dizer que vai fazer. Por exemplo, eu sempre defendi esse projeto do Hernando de Soto, economista peruano, que é de gerar capital circulante, dando à população pobre títulos de propriedade das terras que elas estão ocupando, às vezes há 20, 30 anos. O sujeito está lá, tem um terreno de posse. O terreno de posse ele pode até vender, mas ele não pode usar, por exemplo, ele tirar um empréstimo num banco. Se ele tivesse terreno de propriedade, aquilo viraria imediatamente o quê? Capital. Hã? O capital, então, prolifera em negócios, empregos, etc, etc. Então, bastaria isso para você gerar instantaneamente uma riqueza imensa. Pelos cálculos do Hernando de Soto, os pobres, na sua totalidade, se tivesse o título de propriedade das suas terras, seriam muito mais ricos do que a totalidade do rico. Então, isso aí dá para fazer. Mas você precisa de um governo forte para garantir que isso seja feito. Porque vai ter oposição, vai ter problemas. Quer dizer, se você não tem um aparato jurídico, militar, policial para sustentar isso, você não consegue fazer. Então, você não pode desarmar O governo tem uma política liberal, muito bem, mas ele tem que estar armado para poder fazer a política liberal. Não é isso? Outra coisa que eu faria imediatamente, se tivesse poder para isso, seria cassar todas as concessões de terras feitas a ONGs estrangeiras, seguidas de uma oferta de venda dessas mesmas terras, era por preço altíssimo. Não é isso? No que usamos esse dinheiro? Usamos basicamente duas coisas: restaurar a rede ferroviária nacional e criar um sistema de navegação fluvial. Se você fizer essas três coisas, o problema do Hernando de Souza, consertar as ferrovias, fizer a navegação fluvial, em 10 anos o Brasil está riquíssimo. Não precisa mais nada. Pode até continuar a corrupção. Pode continuar roubando, porque vai ter dinheiro suficiente para você roubar e ainda vai sobrar para nós. Né? Então, é claro que eu sou contra a corrupção, acho que deve ser combatida, mas eu não acho que ela em si, a perda financeira causada pela corrupção, seja o centro do problema. Né? O problema da corrupção é mais a corrupção como sintoma do que como causa. E ele é sintoma do quê? De uma confusão moral monstruosa. Né? Que começa no quê? Na destruição da alta cultura, na autodestruição da Igreja Católica, na autoprostituição de tantas igrejas protestantes. Etc. Aí começa o negócio. Todo pecado começa no espírito e desce para a carne, meu filho. A carne, coitada, só leva porrada. Né? Minha avó já dizia, quando a cabeça não pensa, o corpo é que padece. Então, todo mal começa no, na região do espírito e vai descendo. Não adianta querer consertar no corpo. Claro, você tem que cuidar do corpo também, mas tem que remontar até a causa, que é sempre de ordem espiritual, intelectual, cultural, etc, etc. Então, não adianta nem você ter... Nós temos, temos aqui um programa de governo maravilhoso. Sim, de quem vai executá-lo, meu Deus do céu? Voltamos ao mesmo problema. Você não tem uma elite intelectual ampla, capacitada. Então, você não tem uma classe política capacitada. Os políticos são tudo caipira, do interior, e por isso mesmo, acaba se corrompendo fácil. Por quê? O sujeito entra nisso, ele não tem uma força de personalidade para ele impor a sua carreira aos outros. Ele tem que se acomodar, ele deve depender de protetores, etc. Mas, se você é um gênio, se você tem uma personalidade assim, vulcânica, né, que é centro de si mesmo, você é o Napoleão Bonaparte, ou é o Donald Trump, né, você não precisa de ninguém. Você vai fazendo o seu caminho, né, abrindo o caminho com os cotovelos, pronto, gostou, gostou, não gostou, gostasse. Ou como dizia meu falecido amigo Livio Vinardi, que te gusta e lo que no te gusta. Não é isso? Então, mas em geral as pessoas não são assim, são fraquinhas. Quanto mais inculta, mais fraquinha. Então, se você se elege deputado, vereador, você já chega lá pedindo pinico, pedindo proteção e acaba se vendendo. Eu acho que por hoje é só, gente. Então tá, os outros que fizeram as outras perguntas, me desculpe, não há mais tempo. Então, semana que vem voltamos, espero voltar ao tema do simbolismo, tá bom? Até semana que vem, obrigado a todos. E não esqueço do meu curso, O Esoterismo na História e Hoje em Dia, tá?